quero um sorriso, um abraço amigo, e me manter mais distante do perigo. Respira fundo e sente o orvalho da manhã, degustar o doce gosto da maçã. Ler poesias repleta de felicidade, ver jornais recitando a mais pura verdade. Sem calamidade, mundo cheio de esperança, fonte de vida que aniquila a sede de matança. Ainda me lembro de como tudo era perfeito, até que a sintonia da morte tocou dentro do peito. Dito e feito, até parecia praga as palavras que os outros me professavam. Ilusão em cima de ilusão, maldição em cima de maldição, sem condição, sem convicção. Esse aí com certeza vai virar ladrão. Como é difícil resistir a tudo e passa imune, mesmo com tudo ao seu redor se tornando estrume. Chegar ao cume da montanha, olhar ao seu redor e perceber que o mundo todo tornará ao pó. Antes de tudo, só peço um minuto, antes que tudo que brilha se transforme em luto. Antes da voz calar e o olho escurecer, o coração parar e a alma perecer. Para os flashes saem da minha cabeça, tudo girando enquanto me deitam na mesa. Shots, massagem para reanimar, eu escuto. Devagar, vai devagar, muito cuidado com tudo ao transportar. Ouça a sirene frenética a tocar, sedativos, está difícil respirar. Peço um minuto, eu preciso acordar. Quero ouvir a tua voz e segurar a tua mão e receber o teu perdão, Senhor, antes que eu morra. Quero ouvir a tua voz e segurar a tua mão e receber o teu perdão, Senhor, antes que eu morra. Preciso entender porquê os sonhos bons sempre findam ao amanhecer. Rever amigos, famílias, o velho pastor, poder sentir mais uma vez o cheiro da flor. É nessas horas que vemos que não somos nada, basta estar no local e na hora errada. Um passo em falso ou correto, tanto faz. Há momentos que só queremos voltar atrás, parar o tempo e corrigir os erros, como se nunca viéssemos a cometê-los. Ah, se eu pudesse apenas retroceder a cena, apagar as falhas e fazer valer a pena, seguir outro caminho sem querer olhar pra trás. Amar meus filhos, minha esposa e honrar meus pais, sem se preocupar com qualquer opinião, se divertir com meu animal de estimação. Sinto o coração diminuindo batimentos, as luzes do corredor me deixam sonolento. Vejo que está difícil suportar, o corpo adormece e muda o paladar. Gosto de sangue na boca ao invés de café, o celular no bolso toca e eu não sei quem é. Perguntou meu nome e não consigo falar, pego minha carteira pra me identificar. Gritaria no corredor do hospital, falta de leito, vim em rede nacional. Não sinto minhas pernas, está falhando a audição. Devagar, alguém segura minha mão. Fica comigo, ei, olha pra mim, não desista, ainda não chegou ao fim. Tento por um instante resistir, mas me despeço, está na hora de partir. Quero ouvir a tua voz e segurar a tua mão e receber o teu perdão, Senhor, antes que eu morra. Quero ouvir a tua voz e segurar a tua mão e receber